En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Tesouros, conselho e amor. Hola amigos oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station. Comenzamos con el gran percusionista pernambucano Naná Caymmi cantando y tocando su canción Sou do Bem, una canción que expresa alegría, esperanza, es una verdadera exaltación al amor. Este tema fue lanzado en el año 2005 en su disco Llegada. Naná decía que para él la música más difícil es el silencio. Un músico que tenía una extraordinaria capacidad de extraer ritmos de las texturas del mundo. Era la música en estado puro, un maestro de los ritmos. Su música trascendía a lo humano y se relacionaba directamente con el espíritu y la naturaleza. Hoy en Contacto Brasil vamos a escuchar diferentes ritmos que existen en Brasil como el samba, el baião, el carimbó, la lambada y muchos otros que mezclados con el rock, el funk, el afrobeat y los ritmos caribeños han generado y generan una fusión infinita de sonoridades. E o rapaz, ela sorri com a barriga, ele corteja a preferida, amor, a gente é muito mais. O samba é roda sem medida, a chuva agora é colorida e a harmonia se refaz. Quando vão pela avenida, levam qualquer incerteza, um passo à frente, um passo atrás. Barrada, saia, tomara que caia. Barrada, saia, tomara que saia. Sambando eu vou. Pega na barrada, saia, tomara que caia. Barrada, saia, tomara que saia. Sambando eu vou. Minha imperfeição é a voz da vez. Samba em dia de chuva, exagera alguma coisa, faz da dupla muito mais. Passa um frio na espinha, pelo calor da palmada, move a moça e o rapaz. Ela sorri com a barriga, ele corteja a preferida, amor, a gente é muito mais. O samba é roda sem medida, a chuva agora é colorida e a harmonia se refaz. Quando vão pela avenida, levam qualquer incerteza, um passo à frente, um passo atrás. Pega na barra da saia, tomara que caia, barra da saia, tomara que saia, sambando eu vou. Pega na barra da saia, tomara que caia, barra da saia, tomara que saia, sambando eu vou. Minha imperfeição é a voz da vez. Um preto no branco com sorriso amarelo. Fumaça de gasolina, olha que eu fumi tudo. Fumaça de gasolina.

mora por ali. Nesse dia não pôde a resistir, quando ouvia o toque do piano, rebolava, saía requebrando. Até Zé Macaxeira, que era um noivo, dançou a noite inteira sem parar. Que é costume de todos que se casam, fica doido pra festa se acabar. Esto es Contacto Brasil. Los temas que oímos son los siguientes: Un Paso a Frente, interpretado por Moreno Veloso, hijo de Caetano Veloso. El tema pertenece a Moreno Veloso y Quito Ribeiro. Enseguida oímos a Lenine interpretando Etnia Caduca, que está en su disco O Dia em que Faremos Contato, del año 1998. Enseguida oímos Cavaleiro de Aruanda, lo canta Rita Benedito y está en su disco y en su show muy exitoso llamado Tecno Macumba. El tema pertenece a Tony Osana. Papagaio do Futuro y Coco das Serras, interpretado por Alceu Valença, está en su disco Siete Desejos de 1992. Y el tema pertenece a Alceu Valença, Geraldo de Acevedo y Jackson do Pandeiro. Y por último oímos Coroné Antônio Bento, interpretado por la gran Cássia Eller. El tema pertenece a João do Vale y a Luiz Vanderlei y es del año 1994. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Si ela se penteia, eu não sei. Si ela usa maquillagem, eu não sei. Si aquela mulher vaidosa, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Cositas más. maior do que qualquer beleza de qualquer salão. Baby, você não precisa de um salão de beleza. Há menos beleza no salão de beleza. A sua beleza é bem maior do que qualquer beleza de qualquer salão. Mundo velho e decadente, mundo ainda não aprendeu a admirar a beleza. A verdadeira beleza, beleza que põe mesa, que deita na cama. Beleza de quem come, a beleza de quem ama. A beleza do erro, do engano, da imperfeição. Vem você me dizer que vai ao salão de beleza, fazer permanente massagem, massagem, reflexo e outras cositas, mas precisa de um salão de beleza. Há menos beleza no salão de beleza. A sua beleza é bem maior do que qualquer beleza de qualquer salão. Baby, você não precisa de um salão de beleza. Há menos beleza no salão de beleza. A sua beleza é bem maior do que qualquer beleza de qualquer salão. Mundo velho e decadente, mundo ainda não aprendeu a admirar a beleza. A verdadeira beleza, beleza que põe mesa, que deita na cama. Beleza de quem come, a beleza de quem ama. A beleza do erro, do engano, da imperfeição. Belle, belle como linda evangelista. Linda, linda como Isabela de Geni. Belle, belle como linda evangelista. Linda, linda como Isabela de Geni. Belle, belle. Linda, linda, linda, bela Isabel. Veja como vem, veja bem, veja como vem, vai, vai, vem, veja bem como vai, vem, veja como vai, veja bem como vem, vai, vem, se ela vai também. Vai, bela morena, vem, vai, vai, morena bela. Quem foi que te fez tão formosa, és mais linda que a rosa debruçada na janela. Esto es Contacto Brasil. El tema que oímos se titula Salão de Beleza. El tema es una lambada bien al estilo de Zeca Baleiro, este artista del estado de Maranhão. El tema pertenece al disco Onde Andará Stephen Fry del año 1997. Y seguimos en Contacto Brasil, hoy escuchando diferentes ritmos como el samba, el baião y el carimbó, que se han ido mezclando con el rock, el funk, el afrobeat y los ritmos caribeños, y van generando una fusión infinita de sonoridades. Mushima we mushima.

roupa livre. Não precisa ser caribe pra carimbar o carimbó. Em Porto Rico, Porto Pobre, qualquer costa, todo mundo dança e gosta. Quem dança não dança só. Para Paraíba, Cubatão e Cuba Livre, não precisa ser caribe pra carimbar o carimbó. Brincar no precipício, a vida e a morte, escolha seu troféu, pois cada um sabe o preço do papel que tem e de onde vem a qualidade do exterior. Vamos embora para Bogotá, Muamba, Muambe. transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que em Passargada agradar até o rei. Vamos embora para Bogotá, Muambá, Muambei. Vamos cruzar transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que em Passargada agradar até o rei. Energia nuclear, aqui deu pra respirar. Uma força vem do mar, diz que eu vou continuar. Discordante é luz de fogo nesse passo brasileiro. O silêncio vem primeiro, corre o Rio de Janeiro de uma leve popular. Do mar, do meu espaço vejo o mundo inteiro feito bola de vidro, bola de cristal. E cada ano, anos que passam, são festejos. Do mar. Energia nuclear, aqui deu pra respirar. Uma força vem do mar, diz que eu vou continuar. Os cortantes é luz de fogo nesse passo brasileiro. O silêncio vem primeiro, corre o Rio de Janeiro, bruma leve popular. O mundo inteiro feito bola de vidro, bola de cristal. E cada ano, anos que passam, são festejos do mar. Do mar, Estamos en Contacto Brasil a través de la KWMR Point Reyes Station. Los temas que escuchamos son los siguientes: Mushima, interpretado por Jorge Degas y Marcelo Salazar, y pertenece al disco Mushima del año 1987. Enseguida oímos Pandeiro Deiro, interpretado por Carlinhos Brown. El tema pertenece al extraordinario trabajo discográfico de Carlinhos Brown, titulado Alfa Gamma Betizado, del año 1996. Enseguida oímos Carinho de Carimbó, interpretado por Chico César, y está en su disco Beleza Mano. Luego oímos Bogotá, interpretado por Criolo, y está en su disco No Na Orelha, del año 2012. Y finalmente Bola de Cristal. El tema lo canta Luis Melodía y está en su disco Pintando Useche, del año 1991. Y nos despedimos por hoy en este contacto semanal con Brasil y una banda conocida mundialmente que surgió en un barrio de Salvador llamado Candial, de donde pertenece el músico y productor Carlinhos Brown, creador de la timbalada y de un importante centro cultural en el corazón de Salvador, capital de Bahía. La timbalada es el resultado de experiencias de los más variados matices sonoros y rítmicos. Nos vamos con el tema Samba da Lua del disco Mind de Samba de Timbalada. ¡Que sean felices! Yo.